partir deste momento, conversa semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos. Aqui é J. Salvador para mais uma edição do nosso Conversa Semanal. Este programa é, como digo em todas as vezes que eu apresento, produzido, editado, apresentado por mim e gravado aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Os apoios para a realização deste programa vêm do Canal 2, da Rádio Antena Web, da Rádio Grande Amor, da Rádio Lusitânia CB e também do canal Onda Nacional. Espero que a semana de todos tenha sido muito, mas muito boa. E agora estamos no ar, então, com esta edição do Conversa Semanal. Será que a Madonna é tão importante a ponto de interromper as intenções de Israel de atacar as bases nucleares do Irã? A Madonna está lançando agora em março, se não me engano, um CD e começa uma turnê mundial. Segundo o que se sabe, ela passará por Tel Aviv no final de maio, apresentando músicas antigas e também, naturalmente, do novo CD. Fãs da Madonna criaram uma página no Facebook com o fim exclusivo de pedir às autoridades de Israel que, por favor, não ataquem o Irã antes do show da Madonna. Será que a Madonna será tão poderosa assim a ponto de frustrar, ou melhor, adiar o ataque de Israel caso este ocorra às bases nucleares do Irã? Isto tem um histórico. Acontece que grandes nomes mundiais tiveram seus shows adiados ou até cancelados em função do estado de beligerância de Israel. Acho que o Roberto Carlos é mais poderoso que a Madonna, então, porque ele foi lá no ano passado, fez o showzinho dele lá em Jerusalém, arrecadou os trocadinhos dele, voltou pra cá, exibiu o show dele na Rede Globo e tudo ficou em paz. Pois é. Olha, não sei não, mas eu acho que se o Roberto Carlos fosse lá fazer um show em maio, ele conseguiria parar a beligerância de Israel. Será que não? Enquanto isso, vamos ouvir Take a Bow com Madonna. Take a Bow quer dizer assuma a sua culpa. I've always been in love with you. Depois dessa música da Madonna, Take a Bow, estamos de volta com esta edição do Conversa Semanal. É possível rastrear terroristas pela internet? O serviço de inteligência holandês vai intensificar as investigações de sites radicais na internet. Estima-se que em todo o mundo há já mais ou menos 25 mil sites que podem ser classificados nesta categoria. Na Holanda, de onde pretende partir a investigação, ainda há pouca ressonância desse tipo de site, especialmente porque são sites criados e frequentados por muçulmanos. Um grande berço para jihadistas, foi como qualificou o Serviço Holandês de Investigação de Internet, a Rede Mundial de Computadores. Um número crescente de pessoas entra em contato com jihadistas de países como Afeganistão, Paquistão e etc. Vamos falar agora da forma de esconder esses sites dos sites de busca como Google, por exemplo. Estes sites terroristas são engenhosamente criptografados. Justamente por isso, não aparecem nas buscas normais. São apenas conhecidos os fóruns hospedados nesses sites pelos frequentadores. Os pacotes de criptografia para esses sites são extremamente variados e é praticamente impossível rastrear. Vamos agora ouvir a próxima música do nosso Conversa Semanal com Robert Welch, Come Softly Darling. O cantor se diz Bob Welch, mas como todo mundo sabe, Robert tem como apelido Bob. Seria então Bob ou Robert? Eu fico com Robert. Então, com Robert Welch, Come Softly Darling. Os apoios do nosso programa Conversa Semanal vem no canal 2 da Rádio Antena Web, da Rádio Grande Amor, da Rádio Lusitânia CV e também da Rádio Onda Nacional. Quem é Joseph Kony? Alguém de vocês já ouviu falar nele? Na década de 80, Joseph Kony tentou derrubar o governo da África Central. Os Estados Unidos, muito preocupados com a África, como aliás a Inglaterra, a França e tal, porque como sabem, muita gente decente e civilizada morreria de fome se não fosse a África, estão preocupados com Joseph Kony, não só com ele, mas com o grupo por ele criado, o Exército da Resistência do Senhor. Aleluia, irmãos. Os Estados Unidos da América do Norte, que são, assim, um país muito caritativo e quer bem a todo mundo, só faz o bem, destacou 100 soldados, tanto em Uganda quanto em outros países e também na República Central Africana, para cuidar bem de pertinho do Joseph Kony. Segundo informações, as atividades do Exército da Resistência do Senhor têm diminuído. Amém. E será que vai conseguir o que quer? Ou seja, dominar a República Centro-Africana, onde está instalado esse fabuloso Exército da Resistência do Senhor? Nunca se sabe. Pois é. Em homenagem ao famoso, fabuloso e bem armado Exército da Resistência do Senhor, eu vou rodar com um grupo muito pacífico, muito tranquilo. que chama-se Men at Work, um grupo australiano, bem longe desse exército, uma música chamada Down Under. E já voltamos com este muito crente conversa semanal. Glória, irmãos. Depois dessa música extremamente pacífica, Down Under, com Men at Work, voltamos com o nosso conversa semanal. A situação lá no Oriente Médio, envolvendo Israel com apoio dos Estados Unidos e Irã, é extremamente preocupante. E justamente por isso, no mercado internacional, o petróleo está subindo muito. Isto acarretará prejuízos para muita gente. Li na semana passada que o Irã estava cortando o fornecimento de petróleo para a França e Inglaterra, dentre outros países. Isto é, no entanto, uma medida um pouco inócua, porque outros países, como a Arábia Saudita, estão ansiosos por fornecer o tal petróleo à França e à Inglaterra. Assim sendo, o Irã vai perdendo cada vez mais terreno e tendo cada vez maiores prejuízos financeiros. Convém lembrar que a receita financeira do Irã é exclusivamente petróleo. É do conhecimento de todos que a criação do Estado de Israel foi um ato de pura determinação de muita gente. Estive lá e, muito embora não enxergue, fiquei admirado com aquilo que encontrei e que saiu exatamente das areias do deserto. Eles têm um sistema societário muito organizado. Além disso, o sistema de agricultura deles é extremamente evoluído. Imagine-se que eles até exportam excedentes de produção. E isso acontece porque os israelenses são pessoas estudiosas e muito disciplinadas. Autoridades dos Estados Unidos e também de Israel temem que, com as centrais de enriquecimento de urânio, o Irã produza sua bomba atômica e, uma vez tendo esta sido produzida, o Irã lança contra Israel. Os Estados Unidos e também Israel não podem admitir isso. Não digo que vá acontecer, mas um ataque às centrais de enriquecimento de urânio do Irã é bastante palpável. Fico torcendo daqui para que os serviços diplomáticos consigam reverter essa tendência. Até nós, aqui do outro lado do mundo, que não temos nada a ver com isso, sofreremos as consequências de um ataque dos Estados Unidos e também de Israel às centrais de enriquecimento de urânio do Irã. Espero sinceramente que tal não aconteça. Mas esta edição, nossa conversa semanal, vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção dos diretores do Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor, Rádio Lusitânia CV e também do Canal Onda Nacional. Espero contar com a audiência de todos na próxima edição. Vou deixar rodando duas músicas com vocês. Uma delas é do Crowded House, You Better Be Home Soon. A outra, com Michael Johnson, Bluer Than Blue. Até a próxima semana. Bye bye. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside, see it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. Back. end it. But I could start again. You can depend on it. Catch up on my breathing. After you go, I have a lot more time for sleeping. And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. After you go, I have a lot more room in my closet. After you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming, and no one will ever hear me. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than I blue. Don't have to miss no TV shows. I can start my whole life over. Change the numbers on my television.